Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Oi, boa tarde, Lízia Nascimento. Vamos ficar juntinhos até as 15 horas. Olá, galera. Eu sou Gustavo Rezende, chegando aí para mais um programa. Pois é, o programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Firmes e fortes, amigos. Eu tô bem, graças a Deus. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Viajou. Você viajou, você foi pra Minas Gerais, que eu sei. Aproveitou o final de semana, muito bom, né? Foi positivo. E o que a gente tem como tema principal do programa de hoje, Lise? Bom, como tema do programa de hoje, nós temos redes sociais, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Temos também Tô Na Área, não é isso, Gustavo? Exatamente, o Tô Na Área que vai trazer a continuidade das entrevistas realizadas na edição 2010 do Encontro da Juventude Espírita Obreiros do Bem, o Engeob. E o que a gente pode destacar, Lízia, como fatos marcantes deste 11 de novembro? Ah, temos sim, olha só. Olha só, primeiro eu quero fazer uma lembrancinha, né, que o dia do radialista, porque passou, na verdade, né, foi 7 de novembro. A nova data do dia do radialista. Exatamente, pois é, fiquei em homenagem ao radialista Ari Barroso. A data de nascimento dele. Parabéns. Compositor Ari Barroso. Parabéns a todos os radialistas. Então, para nós, né, e para todos os colegas de profissão. E lembrando aqui também o dia do engenheiro, não é? Ele é responsável pelas construções e etc. É, 11 de novembro também foi o dia da revolta da vacina, que foi aquela confusão que deu, né? E o responsável pelas vacinas foi o nosso Oswaldo Cruz, não é isso, gente? É verdade. No caso, a revolta da vacina, que em 1904 ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, em virtude das campanhas de vacinação que tiveram de ser promovidas contra a varíola. E a população, curiosamente, se voltou contra essa campanha, não queria se vacinar de jeito nenhum, mas, na verdade, essa medida ajudou a salvar inúmeras vidas, graças ao trabalho, principalmente, do nosso querido Oswaldo Cruz. Também em 11 de novembro, comemora-se o dia do supermercado. Vocês sabiam disso? Até supermercado tem dia também. É verdade. E comemora-se exatamente no dia 11 de novembro. Se você for ao supermercado nesta data, lembre-se disso. E também, num dia 11 de novembro, foi lançado o primeiro modelo de um Jeep. É, um Jeep, né, que a gente conhece todo mundo, né? Vê nas ruas, né? Muitos andam com esse modelo. A fábrica Willys criou esse primeiro modelo de Jeep exatamente no dia 11 de novembro e lançou esse modelo no mercado. O Jeep virou sinônimo de automóveis destinados ao uso fora de estrada ou off-road, normalmente com tração nas quatro rodas. E a palavra Jeep é exatamente um aportuguesamento do termo em inglês Jeep, que deriva da pronúncia em inglês da sigla GP, né, que significa General Purpose ou Uso Geral. E esse veículo exatamente surgiu durante o esforço de guerra norte-americano, né, na Segunda Guerra Mundial, no final dos anos 30 e início dos anos 40, no qual era necessário um veículo leve e com capacidade de superar terrenos difíceis com obstáculos, bem como a capacidade de levar homens, cargas em geral. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a fábrica Willys requisitou o registro do nome Jeep, que usa até hoje, mas de qualquer forma o aportuguesamento ficou e a gente conhece, né, os Jeeps por aí. Bom, lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, mas ainda não sabe como, anote Por telefone, ligue de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 11 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou por e-mail, escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Uma outra opção é o site, o www.radioriodejaneiro.am.br. E mais uma opção é o nosso fax, que é o 3386-1444. Você pode também mandar uma cartinha para nós. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Chegamos agora ao nosso quiz. A pergunta é: o céu e inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, é a quarta das cinco obras básicas do Espiritismo. Diante disso, perguntamos: qual foi a data original de lançamento desse livro na França, por Allan Kardec? Alternativa A, 1º de agosto de 1865. Alternativa B, dia 5 de agosto de 1865. Ou alternativa C, 6 de janeiro de 1868. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, feriado, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e também na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Ou você pode também enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Fique atentos, porque aquele que responder a alternativa certa concorre ao sorteio do livro Trovadores do Além, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, da editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Corre lá! Pois é, todo mundo participando, hein? Na área. E no Espaço Jovem de hoje, apresentamos a última parte das entrevistas que registramos na edição 2010 do Encontro da Juventude Espírita Obreiros do Bem, o Engeob. Não é isso, Lise? Você e a Márcia estiveram lá? Pois é, menina. Eu e Márcia estivemos lá, participamos de tudo, né? Conversamos com jovens, coordenadores. Isso. E, né, fizemos grandes, colhemos um bom material. É verdade. E até o ano que vem, se Deus quiser, então podemos ouvir a nossa partezinha final, né? É verdade. Tudo aquilo que foi registrado, né? Isso. E veiculado ao longo de vários programas. Hoje é a última parte desse Tô na Área. Estamos aqui com o Augustus, ele é participante aqui do 14º Engeob, e gostaríamos de saber, para você, Augustus, qual a importância do Engeob para o jovem, para a juventude, e também para você, que já frequenta esse encontro já há algum tempo. Olha, só para os jovens não, acho que para todo mundo. Eu sou da Mocidade Espírita Francisco de Paula há 11 anos, eu acho que eu frequento aqui o Engeob, o Obreiros do Bem, há 10 esse encontro. Eu acho um dos encontros mais bem feitos que existe no Rio de Janeiro, dos que eu frequento. É muito inteligente, consegue pegar um momento importante da formação do indivíduo. É muito rico em termos de doutrina espírita e eu acho que estão todos de parabéns. Eu deixo de outros compromissos para priorizar esse compromisso aqui, de tão importante que é. Eu vou continuar, espero continuar aqui no 15º, no 16º, por aí vai. Porque é muito enriquecedor e para mim é muito importante. Não só para os jovens, mas para mim, que eu tenho 52 anos de idade e eu espero continuar aqui até os 60, 65, por aí vai. Augusto, você é um jovem, né? Independente da idade, você ainda é jovem. E assim, quais são seus anseios, né, ainda dentro da doutrina? Se é que você tem algum e o que você espera daqui para frente, vamos lá. Olha, essa pergunta foi feita há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu comecei a Mocidade Espírita Francisco de Paula, e um ano depois comecei a frequentar aquilo em Giobbe. O meu anseio seria ser médio, trabalhar na casa espírita, propagar o bem e tudo mais. E hoje eu sou um médio formado, fiz 4 anos de estudo na Francisco de Paula, tenho 2 anos e meio trabalhando como médio. Eu acho que eu tenho feito, claro, a gente sempre acha, né, que está fazendo um pouquinho, e realmente um pouco. Eu acho que fazer o bem não tem como você medir. Eu acho que a gente sempre faz um bem, menor que seja, cada um trazendo um pinguinho. Eu acho que o mundo realmente vai ser bem, bem, bem infinitamente melhor do que já é. Eu acho que eu tento cumprir a minha parte. Esse é meu grande anseio, minha vontade é continuar trabalhando na casa espírita. Não precisa ser na casa espírita, mas no planeta, que é uma casa espírita, né? O Jesus falava que o meu campo é o mundo, então estejamos no mundo fazendo bem. Eu acho que isso é um fruto do que eu aprendi dentro da casa espírita. E estamos com o jovem Igor Diogo, do Grupo Espírita Regeneração. E gostaríamos de saber de você, o que você achou do encontro e como esse tema afeta você e sua vida? O encontro em si foi bem interessante. Eles levantaram pontos sobre minha vida que eu não tinha pensado até o momento, sobre os verdadeiros fatos que me faz sorrir cada dia, me faz ser feliz, as pequenas coisas que aconteceram na minha vida e que o Espiritismo mudou. Pequenas atitudes que no final se tornam grandes, pequenas decisões que mudaram realmente minha vida. E como isso tudo influi na minha vida. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. Eles fizeram a gente olhar bem antes, desde o momento que nós nascemos, pensarmos o que mudou. E quase todo mundo lá que fez o trabalho escolheu o ingresso no Mocidade, que é o nosso projeto espírita, como um dos pontos mais importantes da vida, o ponto que muda a vida. Então, uma coisa que me faz sentir bem. Bom, estamos aqui com o Saulo Teles. Ele é músico, tem uma banda, né, de música espírita. E vamos ver assim, o que ele tem para dizer para a gente. Ele está aqui nesse evento e vamos ver qual é a programação que ele veio trazer para os jovens. Fala aí. Bom dia a todos. Boa tarde já. Boa tarde a todos. A gente veio participar do Engeob, que é um encontro já que acontece há bastante tempo. Eu já vim como confraternista e hoje eu vim participar de uma atividade de arte espírita junto com o grupo que a gente formou lá da Oficina de Estudos da Arte Espírita, que é mais um trabalho do meio espírita, em que a gente trabalha a questão da arte espírita, tem aulas de violão, de teclado e da doutrina espírita em si. E a gente veio aqui pro Engeober para realizar esse trabalho de arte espírita com jovens. Eles vão ter um momento de reflexão com a arte espírita. Qual a importância disso para os jovens, né? Arte e espiritismo. Bom, a arte em si, o ser humano já traz ela, né? Ontem um amigo nosso, Fábio Alves, veio falar pra gente na oficina sobre a arte. A arte, ela existe junto com o ser humano. E a arte espírita em si, ela traz mais força ainda por causa da mensagem que a doutrina vem trazer. Então, ela toca fundo nos corações de todos os espíritas que se deixam, abrem seu coração para essa arte. E a gente acredita que ela tem muito poder de reflexão e de transformação para o ser humano. Bom, obrigada então e sucesso lá na sua apresentação. Espaço Jovem. Estamos aqui para mais uma sessão dos convidados, né? Hoje nós vamos falar sobre redes sociais. E vamos saber então, né, o que há de interessante sobre esse tema. Nós temos aqui o Jailton Pinheiro. Jailton Pinheiro, desculpa. E temos aqui uma visitante, que é a Vânia, né, Vânia? Isso, Vânia Flint. Obrigada por ter vindo. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos começar lá com as perguntas da produção. O que são as redes sociais e quais são as redes sociais mais conhecidas? Bem, a gente sabe que quando está falando de redes sociais, as pessoas estão se ligando ao que tem acontecido no ambiente da internet, né? Mas para ser um pouco mais amplo, qualquer rede social seria uma estrutura social composta por pessoas, organizações, conectadas entre si, por um ou vários tipos de relações, e que partilham valores e objetivos comuns. Na internet, a gente tem visto isso acontecer atualmente de uma forma, assim, impressionante e cada vez mais avassaladora, né? Com certeza. E é onde as pessoas estão podendo compartilhar informações, conhecimentos, arquivos, interesses, os mais variados possíveis, né? E hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, a gente viu de uns anos para cá, as pessoas no Orkut o tempo todo. Tem muitos programas agora, né? De, como você está falando, de relacionamento. Isso. Só cresce. Então, num primeiro momento, a gente viu as pessoas atrás do Orkut, assim, direto, né? Então, quem não tinha Orkut, né? Parece que não estava, não existia. Era como se não tivesse uma carteira de identidade, né? E mais recentemente, as pessoas também no Twitter, direto mesmo, né, se relacionando, procurando seguir os outros, né, saber o que os outros estão pensando, o que estão fazendo, e também no Facebook, que é uma das redes sociais no planeta que tem maior adesão. Nossa. No Brasil, o Orkut teve uma adesão muito grande, mas fora do Brasil, o Orkut não tem tanto acesso assim. É mais o Facebook, né? E aqui no Brasil também agora o pessoal está aderindo mais ao Facebook. Então eu diria que Orkut, Facebook, Twitter, principalmente com a galera mais jovem, né? Tá tendo assim uma procura. Como e uma... a gente tá bombando, né? Tá bombando. Tá bombando e as pessoas se relacionando através desses ambientes virtuais. Quais são os aspectos positivos e negativos do uso das redes sociais através da internet? Olha, como positivo, a gente vê um meio de colaboração entre as pessoas, né? Muito forte, compartilhamento mesmo de informações também, muito grande. E a gente vê também que é uma forma que essas redes têm de ajudar a gente a conhecer pessoas novas, com pensamentos às vezes semelhantes aos nossos, às vezes nem tanto, né? E uma forma também de reencontros. Nós tivemos a possibilidade de observar, até mesmo na nossa família, o quanto que alguns parentes, que até por morarem distantes, e o contato que era pouco, pequeno, né, escasso, que através da rede social, né, principalmente o Orkut, num primeiro momento, a gente pôde se relacionar mais constantemente, mais diretamente, né? Então é uma forma também que a gente tem de poder buscar esses contatos, que às vezes a distância impede que a gente faça assim muito constantemente, muito diretamente, frequentemente, e que é facilitado através da internet e das redes sociais, né? Sim. E como parte negativa, como você vê isso? Olha, parte negativa, a gente pode falar algumas coisas, né? Então, tem aquelas pessoas que acabam ficando dependentes da rede social. E já, né, existem os dependentes, né? Exatamente. Então, aliás, dependentes nós somos de várias coisas. Então, não é só porque é a internet, a gente não vai tornar aqui a internet uma vilã, isso, né? É, mas também é um instrumento que pode acabar trazendo dependência. E aí a gente vê alguma situação de algumas pessoas, né, que ficam horas e horas diante ali do computador e que acaba se afastando da convivência real, da família, dos amigos, daqueles que estão mais próximos, né? Ou então que acabam deixando de privilegiar outros tipos de informação. Pode prejudicar às vezes no estudo, até no próprio trabalho, né? A gente, no portal espiritismo.net, que a gente é responsável pela administração, a gente publicou recentemente duas matérias que saíram em jornais que chamaram muito a nossa atenção, que chocaram mesmo, né? Um foi um casal eu não lembro qual país da Ásia, mas que por conta daqueles jogos das redes sociais, o filho deles acabou morrendo. Eles deixaram de atender a criança nas suas necessidades básicas. Então foi um negócio muito extremo, evidentemente. Isso não acontece com todo mundo, mas é uma para ver até onde vai essa questão do apego, do vício, né, e da dependência. E um outro caso também, que é um pouco diferente, mas que foi também com criança, é que a mãe estava tão distraída com um jogo no ambiente virtual e naquela rede social, que a criança chorando incomodou. E aí ela foi sacudir a criança, e sacudiu tanto, sem prestar muita atenção, que acabou causando danos à criança. Nossa, né? Então a gente tem que ter certos cuidados, né? Que, evidentemente, volto a repetir, não é todo mundo, não é com todo mundo que acontece, mas é uma forma que a gente tem de ficar um pouco alerta para identificar, né, um primeiro momento, um primeiro sinal em que isso pode estar nos atrapalhando na nossa vida, fora do ambiente virtual, e a gente ligar um sinal de alerta ali e já tomar um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. É verdade, sim. Bom, a gente está falando exatamente sobre isso. Quais são as consequências do uso excessivo das redes sociais em nossas vidas, né? Tudo que você falou, né? E mais um pouquinho até, né? A pessoa é dosar, né? Aquilo que exato, porque tudo é o bom senso, né? Isso. Nas nossas vidas, a gente tem que pautar sempre todos os nossos atos pelo bom senso. Exatamente. Então, nada em si é ruim como instrumento. Vai depender do uso que nós direcionemos àquele instrumento. Exatamente, né? Jailton, de que forma o Espiritismo explica o fenômeno das redes sociais? Olha, é uma coisa interessante. Talvez ali pela lei das afinidades, né? Com certeza. Então a gente vê que as pessoas que são afins, elas buscam se encontrar, elas buscam estar ligadas de alguma forma, né? Antigamente não tinha internet, mas a gente via que as pessoas procuravam-se dentro de ambientes em que os gostos eram comuns. Formando grupos, dentro às vezes de grupos para se divertir, outros para estudar alguma coisa mais de interesse mais comum, né? Grupos políticos que se reúnem. Né? Então, na sociedade, a gente vê que as pessoas buscam se agrupar por afinidade. Né? E o Espiritismo explica isso muito bem lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, quando fala das leis morais, lá na lei de sociedade. Né? Então, quando a gente vê que os espíritos respondem a Kardec, né, na questão 767, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente. E não tem como fazer isso sem uma vida em convivência social, né? Que é aquele item lá isso está naquele item, necessidade da vida social. Então, a doutrina espírita já falava isso lá, né, no século XIX, dessa necessidade nossa, falando que o homem é um ser social. Até porque acho que ninguém vive sozinho. Não, né? Vive, né? Por mais que pense que vive sozinho, ele vai precisar de alguém para alguma coisa. Eu lembro uma vez um amigo meu comentando sobre isso, né? Ah, porque a gente fica se gabando que não precisa de ninguém para nada, né? Então, vai relacionando no teu dia, desde que você acorda, as coisas que você faz, que se não fossem as outras pessoas, se você faria, do jeito que faz. Exato. Poderia fazer diferente, mas do jeito que faz. Então, a partir do momento que você vai escovar os dentes, ó, alguém fabricou aquela escova, alguém fabricou aquela pasta de dente, aquela água que está correndo ali na pia vem encanada porque alguém está trabalhando naquele sistema de distribuição de água. Pois. O esgoto que você gera, se não tivesse um encaminhamento adequado, como é que você viveria ali? Né? Então, você precisa sim, sempre estar se relacionando com outras pessoas. Isso aí é um fato. Né? Como você falou, o dia a dia, né? Quem retira o lixo da tua porta. Vê quando tem uma greve, né? Meu Deus. É um problema sério. A gente sabe o que é isso. Um problema sério. E aí a gente vê que a doutrina espírita fala isso pra gente, né? Nenhum homem possui todos os conhecimentos. Verdade. Pelas relações sociais é que se completam uns aos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. É por isso que, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? E Hoje em dia a gente tem essa facilidade da internet que proporciona para a gente essa possibilidade de um interrelacionamento com uma quantidade maior de pessoas, né? Às vezes ao mesmo tempo, né? Pessoas que estão geograficamente muito distantes, mas que a gente tem condição de fazer um contato quase que instantâneo. É como se estivesse aqui do teu lado, né? Você fala, na mesma hora ela responde, né? Exato. Quantos não vão nos ouvir pela internet? Pela internet. Né? Num outro país. Verdade. Que não tinham condições de fazer isso, há 20 anos atrás não tinham condições de fazer isso. É o lado bom da coisa, né? É saber usar, né? Exato. Bom, então já voltamos, aguardem aí, né? Não acabou, não. Já voltamos. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através da internet. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira lá a página do Espaço Jovem. Para tanto, é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem, e aí você passa a conhecer a nossa página, nossas informações, notícias, curiosidades, edições de programas anteriores, edições offline. Você que por algum motivo perdeu alguma edição do Espaço Jovem, você pode conferir várias delas no nosso site. É só clicar na categoria Arquivos de Áudio do Espaço Jovem. E também, claro, você dispõe no site de mais uma ferramenta de contato com o programa. Para tanto, é só você clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e lá deixar a sua mensagem para a gente. Então, não perca tempo. Acesse já www.radioriodejaneiro.am.br. Lembrando que no site da rádio você também pode ouvir a emissora em tempo real, 24 horas por dia, online, de qualquer lugar do mundo, bastando para isso clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na nossa página principal, na página de entrada do site. E aproveite também para dar uma conferida no site, na página do Espaço Jovem, ok? Lízia e Gustavo, sociais? Temos bastante, né? Então, vamos lá, a primeira é o Leonardo de Brás de Pina, participou com a gente por telefone, um beijo e obrigada, tá? Valeu. Rodrigo de Jacarepaguá, beijão, Rodrigo. Beijo pra você. Quem mais? É o Kiko, o Jorge José da Silva por e-mail. Isso. Um beijo e obrigada, tá? Quem mais aqui? A Virgínia Duarte diz que gostou muito da nossa entrevista. Obrigada. Temos também aqui a participação de Anilska Medeiros Lima e Lira. Um por beijo. E-mail também, por, né? E-mail. Obrigada, tá? Tem mais aqui é o Nelson, né? De Barros Gama do Nascimento. Obrigada pela participação por e-mail. E Lucy Excelente, beijo pra você, viu, Lucy? Obrigada também pela sua participação. Gustavo? Bom, tem o Paulo César, do Jardim Botânico, a Ilza Morgado, de Bento Ribeiro. Sim. A Josinete, de Olaria. A Lourdes, de Copacabana, mandando um beijo aqui pra nós. Pra todo mundo, né? Obrigado. E a Vera Lúcia, obrigado, de São João de Meriti. Valeu então, gente. Obrigado pela participação e pelo carinho de todos vocês e de todos que nos ouvem a cada edição. E os aniversários, Lise? Ah, os aniversariantes, isso sim. Olha, eu tenho aqui a minha amiga Laila Palierac, dia 19 de novembro. Parabéns, sim. Lala. Beijo pra você. Parabéns. Dia 20, nós temos o Sebastião Nunes. Beijo. E quero mandar também um abraço pro meu colega lá da faculdade, é o Carlos Eduardo. Beijo, Carlos Eduardo. E aí, Gustavo? Bom, no dia 16 tem a Lízia, né? Ei, é verdade. Obrigada. Grande, Lízia. Obrigada. Parabéns, Lízia. Parabéns. Felicidade sempre. E no dia 18, o Henrique Fernandes. Ei, parabéns, também Henrique. Também conselheiro e grande colaborador aqui da verdade. Rádio Rio de Janeiro. Parabéns a todos os aniversariantes. Todos os aniversariantes de novembro. Eu também. Pois Beijo. É. Valeu. Quiz. Chegamos agora ao quiz da semana. A pergunta é: o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o espiritismo, é a quarta das cinco obras básicas do Espiritismo. Diante disso, perguntamos: qual foi a data original de lançamento desse livro, na França, por Allan Kardec? Alternativa A, 1º de agosto de 1865. Alternativa B, 5 de agosto de 1865. Ou alternativa C, 6 de janeiro de 1868. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 33966969, 33966969. Ou então até a próxima segunda-feira, feriado de 15 de novembro, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página na internet www.radioriodejaneiro.am.br. Lá no site da rádio é só você clicar no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem com a resposta. Ou também você pode enviá-la através do nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Então, gente, aquele que acertar, né, concorre ao sorteio do livro Trovadores do Além, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, da editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Corre lá que a gente está esperando. Pois é, hein? Aguardamos a sua participação, hein? Boa sorte. Oi, voltamos aqui com os nossos convidados, né? E vamos pedir para o Jailton falar para a gente um pouquinho da Casa Espírita, se tem mocidade, quando acontece. Fala para a gente, Jailton. Sim, tem sim. Centro Espírita Leon Denis, ali em Bento Ribeiro, né? Sempre aos sábados, eu vou começar pelos sábados, nos horários de reunião pública, paralelamente os jovens também se reúnem. É uma coisa até para facilitar, que às vezes o pai vai para o centro, aí como é que faz com o jovenzinho que ficou, né? É isso. Aí leva o jovem, a criança também. E nos horários das reuniões existe a reunião da mocidade também. Então são as 10 da manhã, às 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite, só os sábados. E quarta-feira, às 7h30 da noite. Então, bastante evento para o jovem, né? Tem sim. Fora quando o pessoal chegar lá, o jovem chegar lá, vai descobrir que tem muito mais atividade. Aqueles jovens de lá estão muito ativos. Muito bom. E sempre se organizando em diversas atividades dentro da casa. Estão cada vez mais também se chegando às tarefas, às outras tarefas da casa. Né? Estão se aproximando dos adultos para futuramente. Né? Eles que vão substituir, né? É, exato. Futuramente então está tendo essa integração. Mas isso, né? É bom, é assim que começa, né? É. Enquanto tem um adulto para ensinar, né? Exato, exato. Uhum. Então é ali na rua Abílio dos Santos, número 137, em Bento Ribeiro. Tem telefone. O telefone de lá é 2452-1846. 2452-1846. Então, gente, é só procurar e participar. Isso aí. É? Então, continuando aqui, vamos lá para mais um pouquinho de perguntas. Então, a pergunta número 1 é o seguinte: os espíritos reencarnam geralmente em um mesmo círculo familiar para resolver assuntos pendentes e aprenderem a amar. Então, por que algumas famílias há abusos sexuais de pais, né, com os filhos e agressões às esposas? Essa pergunta é da Camila, ela tem 16 anos, ela é da União Espírita José, o Carpinteiro. Camila, a gente sabe que através da reencarnação a gente vai gradativamente galgando a nossa evolução com o objetivo de chegarmos à meta final, que é a perfeição moral e, consequentemente, a felicidade, né? E a gente precisa, Jesus nos recomendou que amássemos o nosso semelhante, que fizéssemos ao próximo aquilo que a gente faz, deseja para si mesmo, né? E eu sempre penso o seguinte: qual é o lugar, qual é a célula dessa sociedade em que o amor que você tem pelas pessoas é incondicional? É a família. Na família, o teu amor é incondicional para aquelas pessoas que estão ao seu lado. Você aceita com mais facilidade alguma coisa errada que o seu familiar tenha feito, o seu filho, o sobrinho tenha feito, do que o mesmo ato sendo cometido por alguma outra pessoa que não seja da sua família. Para o vizinho, a gente sempre tem aquela pontinha, né, de dizer assim: tá vendo, fulano é complicado, né, ele tem um temperamento difícil, é complicado. Mas se é o meu filho que comete aquilo, eu digo: ah, coitadinho, ele não tá assim muito, muito bem, ele é um bom menino, mas realmente não cometeu uma coisa muito, muito correta. Por quê? Porque a gente ama incondicionalmente as pessoas que estão ali. Então, nada melhor do que a gente ter nesse grupinho familiar, né, os nossos afetos, que nos dão apoio para a continuidade da nossa tarefa, e também esses desafetos que, de repente, nós estamos construindo ao longo das nossas existências e que nós precisamos acertar as nossas arestas com eles, né? Então, de repente, essa pessoa que está na família e que possa ser uma pessoa mais, mais agressiva, na agressividade que a Camila fala, não é isso? Sim, é. Né? Que a pessoa seja um pouco mais agressiva, ela pode ter a oportunidade, ela pode estar tendo a oportunidade de realmente acertar essas arestas. Que se realmente não estivesse nesse núcleo familiar, a gente ainda poderia olhar assim, meio que de soslaio, né? Dizer assim: tá vendo como pessoa, como fulano de tal tem um gênio marcante, tem uma personalidade difícil, né? E na família a gente sempre acha uma razão para aceitar de uma forma mais amorosa, né? Então, que a gente possa encarar essas pessoas que estão na família, que são os nossos testes, são os nossos testemunhos, né? Que a gente possa encarar com a dificuldade que tem, sim, mas com carinho, com amor, com dedicação, para que a gente possa acertar essas arestas, visando uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais justa. Bom, a próxima pergunta para o Jailton. A pergunta é do Diego, de 18 anos, da União Espírita José, o Carpinteiro. O Diego pergunta: o pai deve ser exemplo para o filho. E se esse pai for ausente, quem vai servir de exemplo para o filho? Outra pessoa, Diego. Alguém vai ser o exemplo para esse filho, vai adotar esse filho, vai passar a ser o pai desse filho. Então, é isso que às vezes os pais têm que ter um pouco de atenção, principalmente nos dias de hoje, com as crianças, né, com os jovens que ficam muito tempo ligados à internet, conectados à internet, né? O que aquele filho está fazendo ali, né? De repente ele está sendo adotado em função da ausência do pai por uma outra pessoa, né? E se o pai tem, como a gente sabe, a responsabilidade por direcionar aquela criança para o caminho do bem, e se ele não se mantém presente junto ao filho, alguém vai estar fazendo isso ou não, ou vai estar desencaminhando aquele espírito, né? Uhum. Então, a gente diz que é isso. Se o pai não está presente, vai ter alguém que vai tomar conta desse espaço aí. Se for para o bem, sim, ótimo. Mas se não for, aí é um problema, então, um problema sério. Eu queria comentar. Tanto pode ser para o bem quanto para o mal. Então, olha só. Porque muitos casais que desejam tanto terem filhos não o conseguem por motivo de infertilidade? Essa pergunta é da Camila, ela tem 16 anos, da União Espírita José o Carpinteiro. Olha, o que acontece? A gente sabe que nada que acontece na nossa vida acontece por acaso, né? Então, o motivo de infertilidade, ele pode acontecer na vida de um casal, né? Porque ele precisa, de alguma maneira, valorizar um pouco mais essa questão da gestação, essa questão de valorizar mais a vida, que talvez em outra encarnação ele não tenha valorizado tanto, né? Pode ter sido, de repente, né? A gente não, cada caso é um caso, né? Verdade. Mas a gente não sabe se, de repente, acabou se envolvendo muito com questões de aborto, né? Então, possibilidades que tinha de poder trazer ao mundo muitos espíritos através da reencarnação, ele não tenha valorizado esses momentos, essas oportunidades. Então agora ele retorna já um pouco mais esclarecido, já sabendo que isso é importante, mas aí ele, a partir do momento que ele vê que ele não consegue, ele vai dar um valor ainda maior, né, Vânia? Com certeza. É. A gente valoriza quando a gente perde, né? Exatamente, exatamente. Então, perde. É, então, evidentemente que aí num momento como esse, aí ele vai buscar, evidentemente, recursos da medicina, que hoje em dia já consegue superar algumas das dificuldades, né? Em alguns casos. Em alguns casos, ou, de repente, abraçar filhos de outras pessoas, né, através da adoção. Ter filhos de coração, né? Filhos de coração, se dedicar a crianças em algum local onde tenham crianças desamparadas, né? Isso. Enfim, ou ser professora. E ter muitos filhos. É, exatamente. Então, acabou esse papo gostoso, mas com certeza o programa continua e vamos então nos despedir aqui dos nossos convidados, do Jailton. Sim. Oh, foi um prazer estar aqui, né, mais uma vez, obrigada, no programa, e dar um abraço aí gostoso em todos esses jovens que acompanham o programa. Pode não pagar. Só os jovens tão jovens, mas aqueles jovelhos também, né? Os jovens de todas as idades. De todas as idades, né? Deixar então aí um abraço carinhoso em todos. Vânia, obrigada. Obrigada também pela participação, obrigada a todos os ouvintes, né? Uhum. Que possamos em outras oportunidades também estar presentes, colaborando sempre com a divulgação do conhecimento espírita. Está convidada sempre, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, leva um abraço à mocidade de vocês. E a gente gostaria de uma bibliografia, assim, para a pessoa pesquisar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Olha, sobre redes sociais, eu recomendo que as pessoas acessem as próprias redes sociais, né? Porque bibliografia nessa área, espiritismo e internet, a gente ainda não tem, né? Pelo menos eu não conheço, né? São poucas as pessoas... Não, às vezes existe dentro de algum livro, citando algum assunto assim relacionado, mas que de cabeça eu não vou me lembrar aqui. Sim. Mas especificamente falando sobre a questão da internet e o espiritismo, eu acho que a gente só tem na própria internet mesmo. Faz uma busca. Então, ó, vou recomendar o site do espiritismo.net. www.espiritismo.net. Então. E lá, com certeza, vai ter assunto sobre essa questão. Então, muito legal. É só pesquisar um pouquinho mais, né? Com certeza. Bom, obrigada por tudo e a gente aguarda vocês numa próxima oportunidade. Ok. Um beijo nosso. Obrigada. Obrigado pela entrevista, pela participação. E, como disse a Elisa, nós aguardamos aí por uma próxima oportunidade. Ok. Ok. Gente, não saiam daí que tem mais programa. Obrigada. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. O filho que saiu de casa. A parábola do filho pródigo contém preciosas lições. Uma delas reside no comportamento do filho pródigo. No princípio, ele se deixa seduzir pela tentação dos vícios. As paixões cintilam aos seus olhos e ele decide vivê-las. Pede recursos ao pai e se lança no mundo. Parte para longe de sua família e dissipa a própria herança. Entretanto, a vida o convida a rever seus valores e suas atitudes. Uma grande fome se fez no local que ele escolhera para viver. Enquanto passa duras necessidades, reflete sobre a abundância que existe na casa paterna. É então que começa a retificar o seu íntimo. Não pretende fugir às consequências dos próprios atos. Não almeja viver fartamente. Aliás, não pretende sequer ser tratado como filho. Contenta-se em ser admitido pelo pai como um simples trabalhador de suas terras. Tomada a resolução, lança-se na estrada. A viagem feita na riqueza agora é refeita na pobreza, em sentido contrário. Certamente são muitas as dificuldades para vencer as distâncias. Mas ele não esmorece e chega na propriedade da família. Confessa ao pai o arrependimento e suas novas disposições. Entretanto, grande é o júbilo do Senhor da Terra com o retorno do filho. Ele providencia os melhores sinais de boa acolhida, como boas vestes, anel no dedo e festa. O filho pródigo representa o espírito que se deixa seduzir pelas paixões mundanas. Tendo recebido preciosos tesouros do Criador, ele os consome inconsequentemente. Vidas que deveria aproveitar para aprimorar-se e fazer o bem, ele gasta com bobagens. Permite-se atos desonrosos e converte-se em um mendigo espiritual. Essa situação já foi vivenciada, em maior ou menor grau, por quase todos os espíritos que ora jornadeiam no planeta Terra. Agora, eles vivem a jornada do retorno, por entre dificuldades, necessitam refazer o caminho para a casa paterna, que representa o equilíbrio e a paz. Nesse momento evolutivo, convém recordar o corajoso exemplo do filho pródigo. Ele assumiu valorosamente as consequências de seus atos. Na hora da reparação, não se rebelou e nem reclamou. Não desejou a chegada de uma confortável liteira para reconduzi-lo ao local de que saíra de livre e espontânea vontade. Reuniu suas forças e refez o caminho resolutamente. Assim, se as dificuldades se apresentam em sua vida, não se imagine vítima e nem brade contra os céus. Veja nelas o caminho para a conquista da paz e do seu bem-estar. Trilhe-o com coragem e dignidade, certo de uma acolhida generosa ao término da jornada. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, chegando agora ao quiz. Na semana passada nós perguntamos: o periódico mensal, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, foi publicado sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869. Diante disso, perguntamos: qual foi a data de lançamento da Revista Espírita em Paris? Alternativa A, 1º de janeiro de 1858. Alternativa B, 15 de outubro de 1858. Ou alternativa C, 30 de março de 1858. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual é a resposta certa, Lisa? Ah, então, dessa vez nós temos sim um... Temos ganhador. Ganhador. Isso é bom. Então, muito Mas bom. Antes do ganhador, qual é a alternativa correta? Então, a alternativa correta é 1º de janeiro de 1858. Alternativa A. Exatamente. E dentre os que acertaram, qual foi o ganhador ou ganhadora do nosso quiz? É um menino, é o Nelson André de Barros Gama do Nascimento, do Jardim Guanabara, aqui da Ilha do Governador. Opa, parabéns, grande, Nelson. Parabéns, pois é. Nelson André de Barros Gama do Nascimento é o grande ganhador do quiz do Espaço Jovem da semana passada e da retrasada também, né? Porque afinal a pergunta acumulou. É verdade. E o Nelson irá ganhar como brinde do Espaço Jovem um exemplar do livro Trovas do Outro Mundo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma publicação da FEB, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O Nelson tem um prazo de 10 dias, começando a contar esse prazo nesta sexta-feira, dia 12 de novembro, para retirar o seu brinde diretamente aqui na portaria da Rádio Rio de Janeiro, em qualquer dia da semana, sempre em horário comercial, tanto em dias úteis como nos fins de semana. Ok, Nelson? Parabéns. Parabéns, Nelson. E fica aqui o nosso estímulo para que todos continuem participando cada vez mais do quiz. Sempre. Cada vez mais. Espaço Jovem. Mas já acabou, gente? Oh, rapidinho, acabou. Nossa. Num instantinho, muito né? Muito rápido. Final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. O que é bom dura pouco. Mas o bom é que na semana que vem estamos de volta, né, Gustavo? Exatamente. Estamos de volta na semana que vem, sempre às quintas-feiras, com reprise aos domingos. Ambos os programas às 14h. Isso mesmo. E quais as nossas dicas da semana, Lise? Oh, então, vamos lá. Então, gente, voltando, né, ao nosso meio ambiente, vamos lembrar o seguinte, que, né, para a gente reduzir, né, os fenômenos climáticos, né, é preciso uma ação conjunta de todos nós, né, minha, sua, enfim. você também pode ajudar com pequenas, pequenas atitudes. Então, uma delas é o seguinte: quando você for cozinhar, tampe as panelas, que assim vai bem mais rápido, você não perde o calor. É uma, uma boa dica. Com certeza. Outra coisa, por exemplo, coloque uma quantidade de água assim, bem grande numa garrafa térmica do lado de fora. Assim você não precisa abrir e fechar a geladeira o dia inteiro, Deixa a água geladinha nessa garrafa. Quando quiser, é só ir lá na garrafinha térmica. Outra coisa, é você procurar cozinhar tudo na panela de pressão. Arroz, feijão, carne, até macarrão já é possível fazer isso, Tem receitinhas maravilhosas na panela de pressão. É bem mais rápido e economiza muito. Bastante gás. Uns 70% pelo menos de gás eu acho que você ganha aí. Impressionante. E fica aqui o nosso convite permanente para que você participe do programa. Você, coordenador de mocidade, também entre em contato para agendar uma futura participação da sua mocidade aqui no Espaço Jovem. E para isso é muito fácil, Lise? Muito facinho. Anota aí. É o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então você vai lá na nossa página da rádio, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, sua idade e a sua dica, sua participação, enfim, o que você achar que deve. Vamos lá. Isso, e não se esqueça de informar também de onde você escreve. É isso. Ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana e a gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau, galera. Até semana que vem. Tenham todos uma boa semana. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.